E toda vez que você me disser, eu vou responder com meu peito. Vem a rocha, vem, vem, vem, vem a rocha. Se a suíte gratou assim, a sofrência e a paixão. Oh, mas é bom. Chora, meu sax. Só nessa voz, vai. Quero ouvir, vai. Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser. Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua mão e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar, me chama, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. Esse dia eu tô ferrado, cara. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só amizade. Mãozinha pra cima, joga mãozinha, mãozinha no céu, canta. E toda vez, Nossa Senhora, com meu peito gritando te amo mais forte, solta a voz, mas é você, vai. E toda vez com meu peito gritando te amo, te amo. Rogério, no juízo. Arrocha, arrocha, do jeitinho que ela gosta. Ô, Senhor! Portal do Arrocha. Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser. Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala. Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar, se ela chamar eu vou, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, por alguém. É justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então é só amizade. E não lembre mais de mim não, viu? Não lembra não. Manda chopeira, Marcelão. E toda vez, oi, eu vou responder com meu peito. Tá ficando linda. Hoje tá bonita ainda, vai. E toda vez que você me disser, o quê? Só oi, te amo, te amo. Coisa linda, meu São Luís. Chora, chora, Yuri. Hoje aqui a galera pode beber, viu? Só não pode chorar.